em casa tá chato, quase tudo lhe priva. Universo controlado, ela quer ser livre. Óleo e grife, rap double dose. Felicidade é droga e ela quer overdose. Descontrolada, louca, desmiolada. Ele fala que controla ela e não controla nada. Ele não arruma nada, nem sabe pra onde ela vai. Ciganinha de AP, se arruma louco, sai. Levinha no game, ela destravou a seda. Mandou um foda-se e ficou linda, louca e bêbada. A peça era Ana Paula, agora ela é Natasha. Usa salto 15 e fumo do borracha. Yves Saint Laurent, mata moço sutiã. E as amigas falava, para cê tá louca. Blunt de maçã, depois Pia e Cardan. E as amigas falava, para cê tá louca. Sintético pra levitar, bagunça os malãs. E as amigas falava, para cê tá louca. Querendo me ligar quando era de manhã. E as amigas falava, para cê tá louca. Tipo cop brasa, ela é Grécia e brasa. Salta agulha 12 num vilão meia caça. Se der sorte ela é goma, Pia de carona. Num jet contra o bandido, uma caminhonetona. Pia fala alto, bate grave e arranja. No caso grave ele é medusa e petrifica marmanjo. Finjo que não ligo, frago mas não digo. Feito doce se dissolve junto com outro amigo. Fim do baile é trash, rush de bebida. Crowd de inimiga na porta de saída. A ponto de explosão, ela dança como fica. Cada rebolada é uma fala perdida. Yves Saint Laurent, bata moço sutiã. E as amigas falava, para cê tá louca. Blunt de maçã, depois Pia e Cardan. E as amigas falava, para cê tá louca. Sintético pra levitar, bagunça os malãs. E as amigas falava, para cê tá louca. Querendo me ligar quando era de manhã. E as amigas falava, para cê tá louca.